надо ты храмили, да, это там трезня, я трезня, а пока ты жалеешь. Olimpo 03, está livre, alinhar e decolar da pista Ono 0, vento de 100 graus com 11 nós. Tráfego informado, Airbus, a 3 milhas do externo. Afirmativo, está alinhando e decolando 03. Tá, 8002, chame torre, 198, desfama 6. 186, 782. 075 aguarde para ingresso, previsto 03. Observe a aeronave à frente, após a mesma iniciar o táxi e livrar o setor, está livre portão 03. Seguinte, põe o táxi da aeronave à frente, vai para o posição 31075. Seguinte, prossegue, aguardando a pista livre, atento Azul Augusta 8002. 076, hold position. Holding position, corner 076. Golf Foxtrot, autorizado o início do táxi via pátio 3, reporte para o ingresso no pátio 1, informo que vai seguir o Boeing 767 da Condor, ok? Assim, está iniciando o táxi pátio 3, voltará ingresso no pátio 1, vai seguir o 767 e a Golf Foxtrot. Táxi, eu vou... 1925, 189 a bordo, 3 horas e 40, alterna com 20. Change gol no 925, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 186, ajuste no 0, bom voo. Autorizado Indy Alpha, ponto de espera 286, o gol no 925, bom dia. Charlie India Tango, mantenha escuta, aguardando cópia, informação em curso e uniforme. Pode, faz o trem ali e mantém. Certo. Olimpo 03, decolado aos 36, chame o controle em 199.8. Ok, decolado ali, pois, 03. Chame o controle, 199.8, decolou aos 36. Chamará controle 199.8. Roger, proceeding for 1011, corner 076. O Foxtrot autorizado prosseguir o táxi, observando o 767, após Juliette Alfa, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0110, a retaguarda do Boeing da Gol. Autorizado o táxi, de Juliette Alfa, Thiago Fox, vamos lá, 786, Thiago Fox. No ponto de espera, no 186, Thiago Foxtrot. Ok, 1986, Thiago Fox. Alô, 3567. Tá, 3567, aguarde para início do pushback acionamento. Guardando, tem a previsão? Tio 95, ciente. 203. Encontre pistas de decolagem. Charlie India Tango, Sierra Bravo Charlie Yankee, aprovado nível 400, via Peru 50, Bidev, AP November 857, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16, Gruff, AP Zulu 4. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5142, controle 1998. Ok, vou checar sua rota, aguarde. Foi 2002, seu solo foi aos 38, solo 21, decimal 9, a livrar. 219, obrigado. Salvador, boa tarde, Altão 8002. Então 3567, livre pushback, acionamento, chame táxi. 30, pushback, acionamento, repórter táxi, então 3567. Então 8002, ciente, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, 3802. Tá ali em Diatango, na escuta? O senhor fez a CHG aqui mesmo? Gente, vou checar, aguarde. Tô ligado, backtrack, se só for os 40, táxi até o pátio 4. Bora 925, alinha e mantém. Alinha e mantém, bora 925. Ingresso no pátio 1, TAM 8002. TAM 8002, ingresso portão 10. Portão 10, ciente. Controle Salvador 35414. Autoriza a curva à esquerda, senhor. Corrida com a direita, por gentileza. 35415, contato radar na decolagem após 2000 pés, autorizado direto coral. Após 2000 coral. Senhora, após 2000 autorizaria voar direto em linha, senhor? 35415, aguarde. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, Mike Serra Eco, centro de informação e uniforme. Papapá, Mike Serra Eco, a senhora identificação via chegada à mar e desça até nível de voo 050, QNH 1010. 050 Eco. Boa tarde, papapá, Serra Eco, Foxtrot, está no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Sim, mantenha, Serra Eco, Fox. Execução, Eco, Fox. 5, vou direto coral. 5415 coral. Boa, 601. Ciente, chama passando estela, trem baixado travado. Estará passando marcador estela, baixado travado, gol no 601. Gol no 925, autorizado decolagem. Está restrito 2000 pés até a liberação do controle. 925, vento 100 graus com 13 nós. Autorizado decolagem, zona 0. Restrito 2000 pés na decolagem, voo 925. Boa tarde. 03, chame centro Recife, frequência 126.85. Para Recife 268503. Voo no 601 estabilizado. Sinal INS X-Ray, agora uma milha da marcador externo, baixa travada. Ok, no 601 continua aproximação, aguarde pista livre. No 601 aguardando livre pouso. Solo 3567 para o táxi, POB 165, 4 horas alternando confirma. Confirme? 3567 para o táxi TOB 165, 4 horas, alternando com fim. Termina com 3. Livre pouso pro gol no 601. 925 da Gol, decolado aos 43, chama o controle 1198. 198, 925, bora. 642, então 3567. Controle Salvador, boa tarde, gol 1925. Gol 1925, contato radar na decolagem. Mantenha proa até 3000, após direto. Suba restrito até 3000 pés, gol 1925. Restrito até 3000 pés, 1925, mantendo a proa. Após 2000 pés, curve gole. Após 2000 pés, curva gole. Restrito 3000 pés, aí, suba 1925. Sim, mantive gol 1925. 925, suba até 4.000 pés. 4.000 pés no 925. Solo, boa tarde, objeto 6720, informação uniforme, Galeão 340. Web 6720. 6720, ciente, informação em curso e uniforme número 2 para a cópia. Guardando. Charlie India Tango na escuta. Copia. Charlie India Tango, Cuiabá 400, via peso Luno 7, Foxtrot Romeo Mike, DCT Bravo, Sierra Índia, Upper Whisky 10. Decola da pista 10, perfil de saída Gole, transição Ofito com curva direita. Transponder 5142, controle 1998. Copia autorizado Cuiabá no 400, via Upper Whisky 10, Foxtrot Romeo Mike, DCT Bravo, Sierra Índia, Upper Whisky 10. Decola da 10, gole ofício, curva direita após cima 5142, eu transponda 119.8. Charlie de ação, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame a torre no 186, confirme PLB. É, vai completar o 186 para acionamento. 01 solos 46, libera a direita, chame solo 1219 para instruções de táxi no 601. 0095. Tango Golf na escuta. O Charlie já Tango, prossiga. Acionamento, reporte táxi, Charlie já Tango. Mike Serra Golf, desça para... Mike Serra Eco, desça até 2.000 pés, vive dos mínimos de TAP. Quem negar, no 0, no 0. Já foi estabilizado no localizador. Até 2.000 pés, Eco. É 7, boa tarde no ponto de espera da 1.0. Boa, após a corrida do Feno na cabeceira, a linha mantém 1.0, 3.5.6.7. Após o Feno, a linha mantém 1.0, 3.5.6.7. É, 9.6.0. Web 6720, Galeão 340, copia? Copia. 720, copia. Copiado, Web, autorizado Galeão 340, via por isso que 50. Decola 10 a curva à direita, saída da El, Leda e após Leda, Eudes. Controle a pera em 1998, transponde 54, 16, cotejo. Autorizado Galeão, nível 340, via por isso que 50, decola 10 com curva à direita, da El, Leda, Eudes. 119.8 ao controle, 54.16, confirme outra fase. Confirmo, 54.16. 48, chame agora o controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, grato, uma boa tarde. 06, Recife 370, copia? Copia. Autorizado Recife 370, via pelo ISC 58, decola 10, curva direita, curva esquerda, confirmando. A saída é Pucca, transição Aracaju, controle opera em 1998, transponde 5405. Copiado, correto, quando pronto, chame posicionamento e informe o gate. Copiado, na remota. Então 3567, livre decolagem da 10, uma centena com uma dúzia nós. Livre decolagem 090, tá 35 metros. Então, Golf 18, meia com a torre. Afirmo. Terra, controle. A sua escuta prossiga. O senhor tá voando pro Edduna? Afirmo, eco. Recebendo o senhor na proa 070, a proa ideal para a Duna seria 055. 7, proa de Duna 055, Max e Arreco. É. Confirme. 856, sente as condições da autorização Recife. 1856, Recife 390, copia. Copia, 856. Autorizado Recife 390, via pelo ISC 58, decola 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju a saída. Controle 198, transfone 5406, contexto. 390, 358, decola 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju, 198, controle 5406, transponder, 1856. Correto, 1856, quando pronto, sob posicionamento no 03. 856, para ingresso no pátio principal, gol no 601. O 601 não prossegue até o 07. Até o 07, gol no 601. 567, contato radar na decolagem, subou 380, saída agora e volte. Para o 380, agora e volta, 3567. Estabilizar o Serreco. Mike Serreco, final, torre 18-6. Também eco. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Mike Serreco. Mike Serreco, sente do tráfego, continue a aproximação, reporte final, normal, checado, uma centena, uma dúzia. Eco. Já visto, Mike Serreco. Sente. Controle do 3567, pode voar, Eval? Autorizado, Eval. Direto, Eval, muito obrigado. Torre Papa Romeo Bravo Tango Golf, acionado, canteiro 5, 8 a bordo, pronto para táxi. É o Tango Golf com 5 a bordo, não é isso? Com 8 a bordo, Tango Golf. 8 a bordo, sente. Inicia o táxi, reporte na interseção 17 para ingresso na pista, Bravo Tango Golf. Sim, reportará para ingresso na pista, Bravo Tango Golf. Fox, vou ir para o Serra, Romeo Fox 08. Tango Fox para o Romeo Fox 018. Serra Eco Solo 55, libere a direita, chame Solo em 1219, Mike Serra Eco. A direita 1219, Eco. Para ingresso no 17, Papa Romeo Bravo Tango. Autorizado, reporte alinhado pronto, cabeceira no 7. Reportará alinhado pronto no 17, Bravo Tango. Mike Serra Eco, confirmando? Mike Serra Eco, livrou. Livrou, gente, prosseguindo via Alfa Kilo, prossegue para o passo 3, confirme. Alfa Kilo 3, confirmado, Mike Serra Eco. Kilo 2.800, Serra Eco, Fox. No 5, chama controle Ilhéus em 1201. Tem já tango, prossiga. Livre táxi, reporte para cruzamento da pista. O Challenge já tango. Atenção, decolada 17? É possível sim. Você vai permanecer no mesmo perfil de saída agora e o fito com curva direita da pista no 7. Reporte na interseção. Sotre 567, chama Centro Recife, frequência 260, alterno 288. 260, 288, obrigado. Trip 545, na escuta? Consiga. Chame Ilhéus 1201. 201, boa. Alinhado pronto para nosso seguinte. Livre decolagem, pista 17, 90 graus, 129, Bravo, Tango Golf. Livre decolagem, Papa Romeo Bravo, Tango Golf. 4206 na remota, está livre, chame táxi. Acabou o gravador. Espera 1735, pronto, caminhão. A gente está na corrida, ok? Carlinhos, já tendo autorizado o ingresso, sinal no 7 backtrack sobre a pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Ok, autorizado, ingresso na pista 735, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Bravo Tango Golf, decolou 59, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 198, obrigado, boa tarde, Bravo Tango. Flores Salvador, boa tarde, Papá Romeu. Bravo Tango Golf, decolou, Nadael. Bravo Tango Golf, contato radar, sobe para nível de voo 430, teve que ter vigilância. 430, sobe vigilância, Bravo Tango Golf. Salvador, boa noite, é o CAN 8002, autorização, Galeão. Salvador, 3894 da TAM, senhor de identificação, chegada a Mari, desça 050. Charlinja Tango, livre decolagem da pista 17, uma centena, uma dúzia, nosso Charlinja Tango. Falou Salvador, boa tarde, Altan 3897. Confirme que chamou Salvo. Delta 3897. 3897, Guarulhos, número 2, para copiar. Obrigado. Autoriza a brilha e dá presente para o Bravo Tango Golf? Negativo, mantém a trajetória de saída. Direito, uma boa tarde. 119.8, boa grata. Controle Salvador, boa tarde. Papa Papa, Charlie India Tango, decolado, gole a fita. Charlie India Tango, contato radar, sobe para nível de voo 400, vigilância. 400, sobe vigilância, Charlie India Tango. É, o Stolman está pedindo para você aqui de, na portaria de 01 para levar o coturno, copiou? Táxi autorizado, azul 4206, via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1986. Boa, boa noite. Boa. 3802, Galeão 380, copia. Prossiga, 3802. Autorizado 380 para o Galeão, a rota será via para o ISC 50 BDEV, Upper November 857, Upper November 857 por seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim, decola 10, curva à direita na saída da El Leda e após Leda BDEV, controle Salvador, opera em 1998 e o transponder 5444, cotejo. 2, acione de identificação. Chegada Mari, desce e mantém o 060. Mexicano, chegada Mari, desce o 060, vou no 602. Decolador no 0, curva direita, saída da El, letra BDEV. Controle 198, transponder 5444, 8002. Correto, quando produção e posicionamento no 10. Sim, 602. 3897, Guarulhos 340, copia? Só siga. Autorizado Guarulhos 340.